em frente, não te esqueças que és um crente. Estás caído, mas é do homem. Deus perdoa e levanta o imprudente. Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, porque Ele é amor. Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, porque Ele é amor. De amor, tão desprezado, triste, sozinho, abandonado, só porque ele pecou. Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, porque ele é amor. Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, porque ele é amor. Irmão querido, que estás de pé, sejas prudente pra não cair. Tome cuidado com esta gente, são falsos crentes e só pensam em destruir. Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, porque Ele é amor. Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, porque Ele